1173, chame Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25. seu 3601, informação Bravo para São Paulo, Congonhas, está a próxima cópia. São 3601, Bravo, confere autorizando Salvador, São Paulo, Congonhas, dia 3110, por base, 3116, apóstolo, DCT com fim, DCT chamó, dia 3030, conforme a roda do plano de voo. Nível de voo autorizado 360, saída da Aero Leda Motiva, da roda pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 51101, controle Salvador pela frequência 120.80. Autorizado São Paulo Congonhas e Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 16, Posmo, direto com fim, direto Chomote, Upper Zulu 30, conforme ordem. 360 autorizado, Tael Leda Motiva, Repósito 10, curva direita Posmo. 101, transponder, controle 120, 80, 3601. São 3601, protegimento está correto, posição 08, chame pronto. Chamado. Então, 3601, autorizado, chame táxi. Estamos na portagem 3601. São 3601, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 do Índia, quando lá torre 1 no 8 decimal 95, hoje de altímetro 1906. Bom voo. Autorizado táxi até o ponto de espera, o 3601, lá 289. Mike, isso é um Gonçalo Salvador? Mike. Não ouvi, hein? É o Mike Yankee Vitor. Mike Yankee Vitor, prossiga. Bom dia, autorização de reboque da posição 1 no 3 do Pat 1 para a posição 08 do Pat 1. Mike Yankee Vitor, autorizado reboque, reporte técnico no gate 08. Ok, excelente, obrigado. Salvador, muito bom dia, 3601, no ponto de espera da 10, está pronto. Então, 3601, bom dia, autorizando alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 079. Alinhe e decola da 10, 3601.